Tem alguém apaixonado aí? Tem alguma mulher solteira ou não? Então tô no lugar certo, ó. Eu vou cantar um clássico aqui agora pra vocês. O Raça Negra, que eu sou fã. Eu sei que todos vocês são fã também. Valeu? Alô, minha viola! Dá um acorde aí! Assim! Olha só você. Bota a mãozinha pra cima. Depois de mim. Canta bem alto. Veja só você. Quero ver. Você não quis me ouvir. Quero ver. Duvidou do meu amor. Pena. Bota a mãozinha pra cima, não é não, canta! Hoje é você. Grave! Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração, o novo amor. Você, quem não bota a mão pra cima vai morrer amanhã. Você jogou fora. Quero ver. O sonho que eu sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão. É tarde demais. Que pena, amor. Quem gostou, bota a mão pra cima e grita ui! Agora eu vou cantar uma do cara que eu sou fã também, o Amado Batista. Vocês cantam comigo? Daqui a pouquinho eu dou CD pra você também. Todo mundo, quem cantar comigo vai ganhar o CD. Valeu? Assim! Eu tive um amor. Um amor tão bonito. Daqueles que marcam com sabor de... Mais alto, mais alto. Quero ouvir. E aí? Mais alto, vozinha. E aí? Foi bonito demais. E hoje estou sozinho. E hoje estou tão só. De novo. Foi bonito demais. E hoje estou sozinho. Fui rico de amor. Quem quer arrochar, bota a mão pra cima aí. Arrocha e mexe aí, garçom.